Um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil de Medianeira e a Polícia Civil de Erval do Oeste, Santa Catarina, resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Jairim Alves Garcia, de 35 anos, é morador de Erval do Oeste e possui em seu desfavor um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Santa Catarina, Erval do Oeste. No dia 10 de fevereiro, a polícia recebeu uma informação confiável de que o suspeito estaria em deslocamento para Foz do Iguaçu, provavelmente para comprar entorpecentes na região de fronteira. Ontem, a polícia localizou e abordou o veículo suspeito, um Fiat tipo de cor vermelha com placa CAV-0109, que trafegava pela BR-277, já rumo a Santa Catarina. Conforme a polícia, o modus operandi era esconder ilícitos no tanque de combustível do automóvel. Durante a abordagem, foi constatado que no tanque estavam estocados 237 gramas de crack e um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Além disso, também foram encontrados, camuflados no forro do teto do carro, 5 cartelas de medicamentos para disfunção erétil e uma balança digital de precisão. Ainda, segundo a polícia, em outra situação em Erval do Oeste, Garcia conseguiu fugir da abordagem policial. No entanto, foram apreendidos lá 8 quilos de crack, que exalavam forte odor de gasolina, e 3 armas de fogo nas mesmas condições. O suspeito acabou sendo identificado e mandado de prisão foi expedido pela justiça daquele estado. Agora, além de cumprir um mandado de prisão, o homem foi preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil do Paraná, que agiu em parceria com a Polícia de Santa Catarina. Garcia foi recolhido à carceragem de Medianeira e permanecerá à disposição da Justiça, tanto a local quanto a catarinense. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.